5-1-0-0-0. Gente, acho que é certo. É... Seu Golf Serra, controle. A 55 milhas, sudoeste Salvador, mantém o nível 080, serviço radar terminado, chame agora controle Ilhéus, frequência 1201, boa viagem. associação, controle. Eco Serra Tango a 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado, chame agora. Controle Aracaju, frequência 120, pau 30, pau viagem. Azul. Estamos ciente da abertura do aeródromo às 10h30 da manhã, a cabeceira 10h28. Apenas gostando de confirmar se o Bruno está prevendo o horário de saída às 6h35 da manhã, apenas para efeito de cálculo de performance. Abertura agora às 9h30, Zulu, ok? Hora certa 9h08, mais 22 minutos a pista vai estar liberada. Ok, tá certo, obrigado. Salvador, Azul 4069. Azul 4069, bom dia, confirmando nível 360 para Campinas. Inicialmente 320, solicitado. Gente, quase cópia, nível 320, Azul 4069. A sua escolha. Azul 4069, autorizado Campinhas, nível 320, Upper Whisky 58. Sai da Gole Gonza, da Cola da 10 com curva direita. Controle 1119.35, transponda 5045. Autorizado Campinas, nível 320, Upper Whisky 58. Sai da Gole Gonza, decolando da 10, curva direita. Controle 1935, transponder 5045, Azul 4069. Azul 4069, correto, reporta para posicionamento. Voltaria para os 4069. Solo Salvador, bom dia, tá 3 Uno 71, informação hotel, autorização Guarulhos. Eu 3171, nível 340 Guarulhos, aguarde cópia. Aguarda nível 340, tá? 3171. Tem estimado decolagem, senhor? Olha, o nosso fechamento de porta seria agora aos 25. Pronto para copiar a autorização, prossiga, tá? 3171. Tá, 3171, autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50. Na cola, saída da L, transição Piné, com curva direita, pista 10. Controle 119.35, transponda 5043. Tan 3171 autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decolada 10, curva direita da El Diner, transponder 5043, controle 119.35. Tan 3171. Tan 3171, correto, reporta para posicionamento. Reportará para o pushback, Tan 3171. Jet Serra Tango, bom dia. Jet Serra Tango, bom dia. Pronto pra copo, senhor? Pronto. Jet Serra Tango, 1 mil pés, cara, CA November Vitor Romeu. Correto, disponível. Decola da pista 17 com curva direita, corredor axé, após corredor caixa prego. Controle 119, decimal 35, transponda 0152. Decola! A sua caixa prego com transponda 0152 para acionamento 2182. Juliette Serra Tango, correto? Chame Torre, 1-8, décimo ao meio. Já tá. Bom dia, Juliette Serra Tango. Você até confirma o pátio? Sim, já está. Aero está? Sim, aqui. Inversionamento reportado. Já está. Bom, Salvador, bom dia. Agora mesmo, vocês? Uno 642, bom dia, nível 390 para Recife, agora de cópia. Comandando, Uno 642, está sem informação até o 3, confirma a informação da pista na zero interditada. Uno 640 será aberto aos 30. Afirmativo então, muito obrigado, Uno 643. E a informação do ATIS vai ser atualizada aos 30 aí, junto com a liberação da pista, ok? Tá, ok, então, muito obrigado. Serra Tango. Serra Tango, livre táxi, reposto para ingresso, pista no 7. Tá. O ajuste no 012. Tá. No 642, copo. No 642, tá pronto. No 642, autorizado Recife, nível 390, Upper, Whisky 58. Saída PUC, transição Aracaju, decola da 10 com curva esquerda. Controle 119, decimal 35, transponder 5046. Tá. Vai da Pucaracaju, decola pista no 0, curva esquerda, controle 1935, eu transbordo 5046 para o gol no 642. O no 642, correto, é ponto para posicionamento. Passará o gol no 642. A pista será liberada em toda a sua extensão, né? Positivo, afirmativo. Certo. Salvador, bom dia, eu vou 715. 715, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a bordo, desça para o nível 040, estou tímido no 012, deslanceará. Seguinte, autorizado chegada a bordo, desce ao 040, ajuste 1012, confirmando o slot, voo 715. Firme. Confirme a informação de slot, passou para o gol 715. Pista está operando toda extensão, número 1 para pouso. Ah, ok, obrigado. 1-7-5. Salvador, bom dia, 13, 34. Trip 5514, bom dia. Confirmando nível 1970, senhor. 1950. 150 para Aracaju, agora de copo. Autorizado Aracaju, nível 150 pela Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, saída onde? Controle 19 decimal 35, transponda 5055. Rede autorizado 150 Aracaju, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída ponte, controle 19-35, transponda 5055, 3554. 5514, correto, responde para posicionar. Cortarei, obrigado. Sete, Tango decola os 34, controle 19, decimal 35, bom voo. Tchau. Solo Salvador, Azul 4069, gate 1 para o push para estacionamento. Autorizado, volta para o táxi. Voltaremos, Azul 4069. Controle 19-35, como informado. Controle já se atar. Tá você onde transpõe 0171? Carona 7 horas. Carona 7 horas. para o pushback. Essa na 0152 ou 0171? Positivo, 0171, estou recebendo normal, agora mantenha mil pés, corredor cheio. Tá. Três 171 no solo? 171 no solo? Solo 317. Se o centro tem hora certa 37, tem condições de decolar até o 50? Ah, sim. Se eu tenho uma aeronave da Azul Ataguada, já peço iniciar o táxi. Está livre acionamento na posição, assim que o tráfego liberar Ataguada, inicia o pushback para decolar de acordo com o que era previsto. O centro estava concentrado na linha enquanto coordenava o slot para o seu tráfego, ok? Mate, tá livre acionamento se desejar para adiantar, chame do táxi na pós azul. Tá, mas o táxi tá 37. Solo Salvador, azul 4069 para o táxi com 123 a bordo, 4 horas e 15 a autonomia alterna com fins. 4069, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, chamando Torre 198.6, QNH